A pessoa tem algo dentro dela que ela entende que ela precisa se separar para algo específico, que às vezes ela não consegue explicar o que é. E eu glorifico ao Senhor que eu entendi no meu espírito que o Senhor queria que eu me separasse para Ele. E é algo assim, é um sonho que eu nunca esqueço, que eu persigo esse sonho, que eu quero viver este sonho. Então, o Senhor, Ele tem uma história escrita para cada um de nós. Mas o inimigo das nossas almas também tem uma história já escrita para cada um de nós. E ele vai trabalhar para que os planos de Deus sejam frustrados nas nossas vidas. Ele vai trabalhar para que a gente seja enganado, para que a gente seja confundido, para que a gente não viva aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero dizer para vocês que houve muitos momentos da minha vida que eu fiquei confusa. Não tinha uma explicação, não tinha uma lógica, não tinha respostas específicas, mas o maior segredo é perseverar, né? Quando tudo, eu me lembro que esse louvor, a letra deste louvor, ele foi muito forte na minha vida em determinados momentos. Aquele louvor que diz assim: quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. E nós podemos dizer: Senhor, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Então, este louvor, ele foi e ele é uma verdade nas nossas vidas. Ele é uma verdade. Nós cantamos muito este louvor aqui. E nós profetizamos isso. E nós temos vivido isso. Nós temos vivido isso nas nossas vidas. Então, isso é um segredo espiritual muito grande. O Senhor, Ele tem coisas grandes. O Senhor tem coisas tremendas, poderosas e sobrenaturais. E hoje, especificamente, eu senti muita alegria. Fui eu que pedi aquele louvor. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Um sentimento. Um sentimento que só quem tem é que sabe. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Então, viver com Cristo é isso, né? Viver com Cristo é isso. Hoje, especificamente, eu senti muita alegria. Eu tenho muita alegria, eu tenho muito prazer em ser quem eu sou, em ser cristã, em conhecer a Deus como eu conheço, apesar das lutas, das tribulações, das adversidades. Mas aquilo que o Senhor nos oferece não tem comparação. E nós estamos aí caminhando, né, para o nosso encontro com Deus. Temos já poucas vagas. Então, quem ainda não fez a sua inscrição, corra. Se eu não me engano, nós temos apenas 10 vagas e ainda vamos abrir para outras igrejas. Eu pedi para a Andriele fazer certinho essa semana, confirmar, porque a gente vai dar prioridade para pessoal da nossa igreja aqui, do nosso convívio. Depois que fechar, nós vamos abrir para a igreja do pastor Eduardo e do pastor Alessandro. Sem falar que de última hora sempre aparece um monte de gente. Então, quem ainda não deu o seu nome, quem quer ir para o encontro, dê o seu nome. Vai ser tremendo, vai ser poderoso. E depois do feriado, nós vamos já iniciar o nosso jejum, né? Vamos lançar aí o desafio para todos os servos. Temos 40 servos já inscritos que deram nome, porém nós vamos ter que tirar alguns, porque vamos ter que encaixar os servos também do pastor Eduardo, do pastor Alessandro. Mas nós estamos já orando para que o Senhor nos dê direção, né, de quem vai servir. Mas eu tenho certeza que vai ser tremendo, irmãos. Vai ser. E o Senhor, na sexta-feira, nós estávamos orando aqui, e a presença de Deus, ela era muito forte, e o Senhor nos dava especificamente para nós orarmos e clamarmos, e o Senhor colocava no meu coração que era para nós clamarmos, para que a nossa igreja tivesse um encontro com Deus. A comunidade evangélica Fogo Santo, que não fosse algo pessoal, mas que fosse algo geral, fosse algo generalizado. Então, porque quem tem um encontro com Deus tem a sua vida transformada. Muitas vezes nós podemos até estar no lugar onde se faz o encontro com Deus, mas quando nós temos realmente o encontro com Deus, nós não somos mais os mesmos. As nossas vidas, elas realmente são transformadas. E eu queria que colocasse de novo a letra deste louvor que nós estávamos cantando. Só esse louvor que nós cantamos aqui é uma pregação. É a minha pregação dessa noite. Quero acrescentar a letra deste louvor à minha pregação. Coloca aí de novo para mim a letra do louvor. A letra deste louvor, ela é tremenda. O último louvor que nós cantamos. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção na letra. O último louvor que nós cantamos. Agora da oferta. O último louvor da oferta. Esse louvor, ele já é uma pregação. Por isso que eu sempre falo que quando nós cantamos, nós estamos pregando. Olha o que essa palavra diz. Chega de tropeços, eu quero direção. Eu quero a tua palavra, seja sim ou não. Será que você pode dizer isso para o Senhor nessa noite? Será que realmente você está cansado de tropeços? Né? Chega de tropeços, eu quero direção. Eu quero a tua palavra, seja sim ou não. Muitas vezes nós queremos a palavra do Senhor, mas nós só queremos o sim. O não, não, né? Nós só queremos o sim. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Queira a vontade de Deus para a tua vida. Porque a vontade, sabe, quando você aprende a receber e entender a vontade de Deus para a sua vida, você não vive em angústia, você não vive em aflição. Porque você entende que tudo que Deus faz é bom. Então, nada que Deus faz é ruim. Então, quando nós nos colocamos verdadeiramente nas mãos do Senhor, nós entendemos. Se é sim, sim. Se é não, não. Eu vou dizer para vocês, quando eu estava orando, buscando ao Senhor profundamente com relação ao meu casamento, eu orava, me rasgava de orar, pedindo para Deus, Senhor, é o Senhor? O Senhor está nesse negócio? Porque eu tenho muito medo de ir aonde Deus não está e de fazer o que Deus não aprova, o que Deus não abençoa. Porque o sábio, ele aprende com o erro dos outros, né? E o tolo, ele não aprende com o erro dos outros, ele tem que passar para aprender. E eu vi muitas amigas minhas se darem muito mal, se casarem com pseudos missionários, pseudos pastores. Porque, infelizmente, não é porque está dentro da igreja que é uma boa pessoa. Pelo contrário, dentro da igreja tem as pessoas que estão em processo de tratamento. Assim como no posto de saúde, está lá escrito posto de saúde, mas quem está lá é só quem está com saúde? Não. Quem vai lá no posto é quem está doente, buscando cura. Então, dentro da igreja, infelizmente, tem muitas pessoas doentes. E eu morria de medo de passar por situações assim. Eu vi pessoas perderem ministério, eu vi pessoas serem roubadas em todos os aspectos da sua vida por se aliançarem com pessoas que não eram de Deus para a vida delas. E eu tinha muito medo. E eu falava para o Senhor, é o Senhor? Se o Senhor estiver nesse negócio, que dê tudo certo. Se o Senhor não tiver, pode tirar da minha vida. Tira agora, Senhor, tira hoje. Não espera para amanhã, não. Eu prefiro morrer sozinha, né, entre aspas, porque quem está com Deus nunca vive sozinho, do que ter uma pessoa na minha vida para me trazer tormento e perturbação. Então, essa era a minha oração. E eu glorifico a Deus que Deus, eu glorifico a Deus que Deus me ouviu. E muitas vezes, mesmo antes de nós casarmos, nós tínhamos alguns conflitos ministeriais. E ali eu falava para Deus, será que é um sinal que não é para eu casar com ele, né? E ali eu ficava orando. E era assim. E nós tínhamos conflitos e eu deixava na mão do Senhor. Eu falava ao Senhor, se for do Senhor, o Senhor vai mudar o coração dele, a mente dele. Se não for, não vou insistir. Vamos parar por aqui. Essa era a minha disposição. Mas o Senhor estava no negócio e a prova de que ele estava no negócio são 8 anos de felicidade. 8 anos de paz, 8 anos de alegria. Então, eu te aconselho, Deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida, que você não vai chorar. Entendeu? Vamos lá para o próximo. A letra. Abre os meus ouvidos, eu quero a tua direção. Toma minha mente e guia o meu coração. Olha que forte isso, gente. Abre os meus ouvidos, porque muitas vezes nossos ouvidos estão fechados. Deus está falando e a gente não está ouvindo. Toma minha mente, guia o meu coração. Pode colocar o restante. Seja, Senhor, o centro do meu viver. Volta só um pouquinho. Onde nós estávamos lá. É essa a próxima estrofe? Você tinha adiantado? Abre os meus ouvidos. Coloca lá no abre os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos, eu quero a tua direção. Toma minha mente e guia o meu coração. Pode ir para frente agora. Nele há caminhos... Nele aonde? No coração, né? Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas teus pensamentos são mais altos e perfeitos. Olha, gente, que coisa tremenda. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Aqui está dizendo que no nosso coração há caminhos que parecem ser direitos, mas os pensamentos do Senhor são mais altos e perfeitos. Pode continuar. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco eu não quero perder. Isso aqui é uma oração. Pode continuar. Preciso ser fiel até o fim, para a coroa receber. Então, nós precisamos ser fiéis até o fim. Lá em Apocalipse está escrito que aquele que vencer se assentará com o Senhor no seu trono. Então, lá em Apocalipse está falando claramente ao que vencer. Dar-te-ei que se assente comigo no meu trono. Eu quero dizer que nós não somos a igreja triunfante. Nós somos a igreja militante. Sabe o que isso quer dizer? Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. E o último estado do homem é que vai ser considerado. O último estado do homem. Eu posso ter sido uma pessoa fiel a minha vida inteira. Se naquele dia, que é o dia que o Senhor vai me chamar, eu vacilar, nós vimos o caso de Salomão, um homem que tem uma sabedoria tremenda, né? Hoje pela manhã, nós, os irmãos aí que tiveram a oportunidade de estudar o livro de Provérbios, hoje não fui eu que dei aula, foi os irmãos, cada um com a sua experiência, com a sua sabedoria, com aquilo que Deus falou ao coração deles. A semana que vem também, tem um monte de gente aí sábia que aprendeu com Salomão, com Provérbios, e que quer trazer a explanação da palavra. Foi tremendo. Eu aprendi muito hoje, nós aprendemos muito. E Salomão, ele é considerado o homem mais sábio da Bíblia. Porém, no último momento da vida dele, ele começou a se desviar do propósito do Senhor. Aquilo que Deus mais abominava na Bíblia era que os servos dele, principalmente pessoas que ocupavam posições importantes, se fizessem alianças com pessoas que não eram da mesma fé, que não serviam o mesmo Deus. E Salomão, ele fez aliança com várias mulheres que não eram do povo de Deus. E Deus havia falado para ele que não era para ele fazer essas alianças. E ele fez alianças más, né? Eu falei aqui hoje pela manhã que o Senhor Jesus, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse foi o convite de quem? Do Senhor Jesus. Foi o convite para a cura, para a libertação, para a transformação, para a mudança de história. Mas tem convites que é para a morte. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim dele é a destruição. Eu falei que Caim convidou Abel para ir ao campo com ele. E o que foi que ele fez com seu irmão? Ele matou seu irmão. Então, Caim perdeu a vida por atender ao convite do seu irmão. Ele nem imaginava que o irmão dele pudesse fazer isso. Então, isso nos mostra que nem todo convite é para a vida. E nós precisamos nos atentar. Nós precisamos estar profundamente alinhados com Deus, com a vontade de Deus, com a verdade de Deus para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz: pelos frutos conhecereis. Então, nós precisamos observar os frutos, aquilo que está acontecendo à nossa volta, para nós podermos caminhar Né? Essa é a direção que nós temos. Nós temos que olhar à nossa volta, o que está acontecendo, os frutos de cada um. Amém? Conseguiu aí colocar a chamada? Não? Bom, então, se eles não conseguirem colocar a chamada, mas vocês já sabem, dia 10, 11 e 12. Amém? Vai ser o nosso encontro. Quem ainda não deu o seu nome, corre, fala com a Andriele. Quem deu o seu nome, confirma direitinho, porque nós vamos precisar de uma resposta específica para a gente não deixar ninguém de fora, porque às vezes a gente fica segurando a vaga, depois na última hora a pessoa fala que não vai, e aí a outra que queria ir não se preparou para ir. Então, nós queremos que vocês nos deem uma resposta, que vocês segurem aí de uma vez por todas a vaga de vocês. E eu tenho certeza que vai ser um marco, vai ser assim um divisor de águas nas nossas vidas. Nós vamos estar jejuando, orando, clamando para que aconteça milagres. No último encontro que eu servi, eu vi Deus fazer milagres. Eu vi uma irmã que chegou lá carregada e saiu andando. E essa semana passada eu fiquei sabendo que ela já voltou a trabalhar. Então, olha só o milagre que Deus fez. Ela estava condenada a uma cadeira de rodas, ela estava com um problema seríssimo na coluna. O médico, ela já ia para a quarta cirurgia e ainda o médico não dava nenhuma garantia. E ela saiu de lá andando e fiquei sabendo que já voltou a trabalhar. Então, o nosso Deus, ele é um Deus de milagre. Se o Senhor... Graças a Deus, no nosso meio não tem ninguém paralítico nem na cadeira de rodas. Mas seja lá o que for, o Senhor, ele é um Deus que muda a história, né? É antes do encontro e depois do encontro. Nós temos pessoas aqui que foram impactadas profundamente. Para nós incentivarmos aí os irmãos que vão, tem alguém no nosso meio que quer falar 5 minutos da sua experiência com o encontro com Deus? Tem algum corajoso aí, gente? Vamos parar de timidez, que eu sei que tem gente aí que tem experiências tremendas com Deus e que não conta. Tem alguém? Então vem, Denis. Tem gente que tem experiência tremenda com Deus. A paz, igreja. Não estou 100% aí, minha voz está meio zoada, mas amém. Bom, a minha experiência foi umas 2 semanas antes do encontro acontecer. A Daiane veio e falou, minha mãe está insistindo, quer que a gente vá para o encontro. Eu falei, mas como que é isso? Ela falou, se a gente vai ficar 3 dias lá, a gente vai ouvir de Jesus. Eu falei, mas 3 dias ouvindo de Jesus sem parar? Ela é. Aí eu falei, olha, eu não quero isso aí não. Ah, não, mas a mãe está insistindo, já sabe como é que ela é, porque depois que ela coloca uma coisa na cabeça, ela só vai parar quando nós formos. Eu falei assim, tá bom, vai, vamos. Ok, nós fomos. Aí cheguei na sexta-feira lá. Na sexta-feira, nós chegamos acho que umas 8h30, 9 horas. Quando foi 10h30, eu já estava procurando uma forma de ir embora. Estava vendo algum carro de algum irmão que eu poderia pegar emprestado e de alguma forma voltar para devolver. Enfim, não consegui dormir. E aí começou já as ministrações. Resumindo, eu saí de lá diferente, completamente diferente. Você é tratado de uma forma tão maravilhosa, tão bem, que o seu desejo quando você sai de lá é simplesmente de retribuir e fazer com que outras pessoas possam ter a experiência que você tem. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu acabei saindo de lá na van, retornando, eu falei para a Daiane, amor, nós éramos do Bola de Neve, eu falei, amor, eu quero depois fazer uma reunião com a sua mãe, pedir para ela, se ela permite, que a gente faça parte da igreja, eu quero contribuir dentro da igreja, quero crescer lá dentro, quero somar, quero realmente agregar para a igreja, quero fazer assim como fizeram por mim. Enfim, e aí hoje eu estou aqui. Amém. Mais alguém? Só mais um? Só mais um? Quer falar da experiência? Todo mundo teve experiência. Eu creio que não teve um que foi e falou assim, eu voltei na minha vida e não aconteceu nada, né? Tenho certeza. Mais alguém quer falar rapidamente da sua experiência de encontrista? Eu sei que de servo a gente teve um monte de experiência, foi tremenda, a gente quer servir em todo encontro, né? O pessoal não quer nem dar lugar para os outros servir, né? Quer servir toda vez. Mas alguém mais quer falar rapidamente da sua experiência? Vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Vocês não querem que os irmãos vão para o encontro? Vem, vem falar, Lívia. Pode falar o que acontece, mas o que Deus fez. A paz, igreja. Então, o encontro que eu fui foi agora recente, foi em fevereiro, eu estou até com um colarzinho. E lá, realmente, eu tive uma experiência com Deus, Ele realmente falando comigo. E no meu lar estava muito atribulada, minha mãe não tinha tanta paciência por fato de eu estar vindo à igreja. Então, quando eu cheguei aqui, que minha mãe veio me receber, eu já vi uma mudança nela. Hoje, eu vejo a minha mãe orando, ela aceitou Jesus depois que eu saí do encontro. Minha família, assim, meu pai, ainda não aceitaram Jesus ainda. Mas pelo fato de eu ter minha mãe me apoiando, eu ver aquela mulher que odiava a igreja, odiava a crente, hoje falar, eu sou serva de Jesus, então já é um grande começo. E eu posso dizer que realmente o encontro com Deus foi tremendo, isso que eu tenho que falar. Amém, glória a Deus. E aí, depois, quando vocês voltarem, aí eu vou dar a oportunidade para vocês falarem, né? Eu sei que tem pessoas que tiveram, assim, experiências tremendas, muito fortes com Deus. A Lívia tem se levantado rapidamente. Eu fui lá supervisionar a célula, que ela faz parte. E assim, gente, quando ela pegou a palavra, fez toda a diferença. Não, a célula já estava boa, mas quando ela pegou a palavra, a gente podia sentir Deus. É tremendo isso, né? Muito bom. Por quê? Porque não importa quanto tempo de conversão a gente tenha. O que importa é se nós realmente encontramos Deus, né? Então, o Senhor, Ele tem preparado esse encontro para todas as pessoas, para os jovens, né, para os mais velhos, e o Senhor tem feito coisas grandes. Vai, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, que tremendo. E eu quero dizer também que se tiver alguém que quer muito, muito, muito ir e que não tem condição, depois nos procure, ok? Que a gente não quer deixar ninguém de fora. Nós queremos que todos tenham um encontro com Deus. Mas eu quero falar nessa noite com vocês algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Eu quero falar sobre a parábola da grande ceia. Coloca aí para mim Lucas 14, de 15 a 24. Não está dando aí? Eita, Jesus. Então, já que vocês não estão conseguindo, então eu preciso de um óculos que está na minha bolsa. Pega aí meu óculos na minha bolsa, por favor. Ainda mais que está escuro aqui, né? Aí fica difícil. Está numa caixinha. A gente está acostumado com a tecnologia, né? Então já quase não usa a Bíblia de papel, mas... Ainda bem que eu trouxe, não ia nem trazer. Lucas 15. Aliás, irmãos, perdão. Lucas 14, a partir do 15. Que diz assim. Lucas 14, a partir do versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer o pão do reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois, tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. O outro disse: comprei 5 juntas de boi de bois e vou testá-las. Peço-te que me dispenses. Ainda o outro disse, casei-me, portanto não posso ir. E o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz-me aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde disse o servo, Senhor, foi feito como ordenastes, e ainda restam lugares. E o Senhor respondeu ao servo, sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Olha só, eu quero frisar aqui esse versículo 15, que diz, né? Ouvi isso, um dos que estavam com ele à mesa e disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Você sabe o que é isso? Bem-aventurado aquele que come, que comer o pão no reino de Deus. Sabe o que você está fazendo aqui? Sentadinho, ouvindo a palavra de Deus? Você está se alimentando. Você está comendo pão no reino de Deus. E o pão também representa Cristo. Quando nós fazemos aqui a ceia, no dia da ceia, e nós partimos o pão, e nós bebemos o cálice, sabe o que aquele pão significa? Aquele pão significa o corpo de Cristo que foi partido por amor de nós. O pão significa a palavra. O pão significa a vida de Deus. Então, bem-aventurado aquele que come o pão no reino de Deus. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurada de estar aqui nesta noite. Eu sou bem-aventurada de me alimentar desse pão, dessa vida. E esse grande banquete é a festa de Deus, sabia? Esse grande banquete é a festa de Deus. Quando nós estamos aqui cantando, celebrando, dançando, salmodiando ao Senhor, nos alegrando no Senhor, o que nós estamos fazendo quando os jovens se reúnem aqui na igreja, como ontem, quando os jovens se reúnem no culto de jovens, quando nós temos a vigília, quando nós temos o encontro de mulheres, tudo o que é feito na igreja, na casa do Senhor, é a festa de Deus. E quando nós somos convidados para participar dessa festa, olha que coisa tremenda, nós somos privilegiados. Eu quero te dizer, quantas pessoas existem na face da terra? Quantas pessoas moram no prédio, no condomínio que você mora? Quantas pessoas moram na rua que você mora? Quantas pessoas moram no bairro que você mora? Quantas pessoas tem na sua família? E Deus te escolheu. Olha só, eu me lembro quando eu me converti, o Senhor me deu uma visão tremenda. Eu tive experiências com Deus muito fortes desde o início da minha conversão. E uma dessas experiências, eu tive uma visão de duas mãos enormes. Uma mão, ela estava cheia de sementes, e ela jogava a semente na outra mão, e daquela semente era tirada uma sementinha, e falava assim para mim, essa é você. Você foi tirada do meio de uma geração, para fazer a diferença. Porque na minha família, ninguém era cristão. Como a Lívia disse, a minha família não só não era cristão, como não gostava de cristão. E o Senhor me chamou. Se dependesse da minha família, eu nunca ia conhecer Jesus, porque a minha família não tinha uma linhagem, não tinha ninguém cristão na minha casa, na minha família. Não tinha ninguém. Para não dizer que não tinha ninguém, tinha um primo do meu pai, que eu me lembro, depois Deus me fez lembrar desse primo, quando eu tinha 6 para 7 anos, esse primo chegava lá e queria falar de Jesus. E eu me lembro que o meu pai, minha mãe, todo mundo fechava as janelas. Fecha a janela, que lá vem ele, né? E aí um dia, eu perguntando para Deus, né, depois que eu tive mais entendimento, falei, Senhor, mas o meu pai não ouviu o evangelho, meu pai não conhecia o Senhor Jesus, porque meu pai morreu aos 37 anos. E aí, sabe o que Deus falou para mim? Ah, ele conhecia sim, sabe por quê? Você lembra daquele primo? O Senhor me fez lembrar. daquele primo chato que chegava e todo mundo fechava a janela, porque não queria ouvir. Então, todo mundo, em algum momento, teve um amigo, um vizinho, um parente, um primo, que falou de Jesus, não é verdade? Então, eu só me lembro disso, não me lembro de mais nada. Mas eu era muito pequena, eu tinha 6 para 7 anos, mas o Senhor, ele é tão maravilhoso, que quando eu tinha 8 anos, de 8 até os 10 anos, eu morei perto de uma vizinha que era cristã. E essa vizinha me levava para a igreja. E isso fez toda a diferença na minha vida. Então, o Senhor me escolheu, me separou no meio de uma geração. E o Senhor me convidou para fazer parte do reino dEle, do banquete dEle. E o Senhor me deu a sabedoria dEle. Sabedoria para eu viver bem na minha vida pessoal. O Senhor me deu sabedoria para eu orientar minha filha. Glória a Deus por isso. O Senhor me deu sabedoria para eu orientar outras pessoas. O Senhor me deu sabedoria para eu orientar as minhas discípulas. O Senhor me deu sabedoria para discernir no reino espiritual, para lutar as guerras das minhas discípulas, como a Cida falou aqui hoje pela manhã, né? Que nós lutamos juntas a guerra dela. E a guerra de outras discípulas também. Eu tenho lutado as guerras das minhas discípulas. E o Senhor tem dado vitória em cada uma delas. Então, sabe por quê? Por causa disso. Porque nós somos bem-aventurados, porque nós comemos o pão no reino de Deus. Depois aqui diz assim, Jesus lhe disse, certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Então, você sabe que banquete é esse? É esse banquete aqui, ó, que tem aqui. Esse banquete que tem em muitas igrejas sérias, comprometidas com Deus, com o reino de Deus, né? Então, é esse banquete. Mas ainda tem um outro banquete, que vai ser as bodas do Cordeiro. Ainda tem outro banquete, que vai ser aquele grande dia em que nós vamos participar da mesa do Senhor, que vai ser a união oficial do Cordeiro com a sua noiva, que vai ser o banquete da união da igreja com Cristo, onde depois do arrebatamento nós vamos nos encontrar com o nosso noivo e vai ter essa união oficial, onde nós vamos estar com ele por toda a eternidade. Nós vamos passar uma eternidade ao lado dele. Esqueci que não dá para colocar, né? Mas eu não ia ler esse texto, mas eu quero ler um texto que está em Daniel. Deixa eu só deixar. Daniel 12. Um texto muito interessante que fala sobre isso que eu estou falando. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Daniel 12. A partir do versículo 1. E localizar aqui. Nós levamos o projetor. Ai, glória a Deus, voltou. Que bom. Vamos ler aqui então. Diz assim, ó. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. E haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Naquela ocasião, o seu povo todo, aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Pode colocar até o 3. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor dos céus. Aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Então, olha só, um dia, isso que eu estou falando, que está escrito em Daniel, vai acontecer. Um dia, o Senhor, ele vai nos chamar. Um dia, aqueles que estão, que morreram, né, vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. E aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. Aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Sabe quem são essas pessoas? aqueles que pregam o evangelho, aqueles que anunciam as boas novas, aqueles que ganham vidas para o Senhor Jesus, aqueles que apartaram a muitos da iniquidade, aqueles que foram instrumentos de Deus para mudar, mudar famílias, né? Mudar situações. Então, e nós fomos chamados para isso. Então, nós vamos, a festa não é só aqui agora, nesse momento, mas a festa também vai acontecer naquele grande dia. Você sabia que quando o Senhor Jesus, ele te chamar, seja depois do arrebatamento, seja uma chamada pessoal, né? Porque Jesus, ele vai vir e ele vai arrebatar a sua igreja. Mas nem todos vamos estar aqui até esse dia, desse arrebatamento em conjunto. Mas seremos arrebatados um a um. Quando uma pessoa morre, ela está sendo tirada dessa terra. E aí, quando ela é tirada dessa terra, ela vai ter com Deus. Ali, eu sei que tem muitas linhas de teologia que dizem que as pessoas vão ficar lá mortas no pó da terra e que, enfim. Mas o que a Bíblia diz, o que nós acreditamos, é que a pessoa que morre, ela vai ter com Deus imediatamente. Por que nós sabemos disso? Por causa do ladrão da cruz. Porque Jesus, ele foi crucificado entre dois ladrões. Um deles era zombador. Um deles dizia assim para Jesus: se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. E o outro ladrão, os dois eram ladrões, estavam na mesma condição. O único inocente ali era Jesus. Os outros dois, eles eram culpados. Eles estavam ali porque eles eram culpados. Mas a diferença entre um e outro é que um entendia e assumia a sua culpa. E o outro era zombador. O outro dizia assim: se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Esse ladrão representa pessoas que buscam a Deus simplesmente para se livrar dos seus problemas. E aquele ladrão, ele estava indignado, porque ele estava dizendo para Jesus: você não está dizendo que é o Filho de Deus, que é o Salvador, que tem poder, que tem autoridade? Então salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro não. O outro era ladrão, o outro devia ter feito um monte de coisa errada, mas houve uma diferença nele. Ele tinha um coração diferente. Primeiro, ele reconhecia que Jesus era o rei. Olha só, mesmo Jesus naquela situação, Jesus não estava parecendo o rei ali, né? Jesus, ele estava seminu naquela cruz. Tem alguns historiadores que dizem até que ele estava nu. Eu acredito que ele estava seminu, envolto ali por um pedaço de pano, né? E ele não parecia rei. Ele estava sangrando, ele não estava numa posição de rei. Mas mesmo assim, aquele ladrão reconheceu que ele era rei. Aquele ladrão falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só tem um reino quem é rei, não é verdade? E ali, sabe o que Jesus respondeu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então eu entendo que nós fechamos os olhos e nós vamos diante do Senhor. Entendeu? Então, por isso que esse convite... O Senhor, ele está nos convidando nessa noite para essa festa. O Senhor está convidando pessoas aqui para fazer parte dessa festa. O Senhor está convidando pessoas para fazer parte do reino de Deus. O Senhor está convidando pessoas para fazer parte do corpo de Cristo. E o Senhor está convidando pessoas para que você tenha certeza da sua salvação. Que se você fechar os seus olhos, você se acorde diante do Senhor. Quando você abrir os seus olhos na próxima vez, você esteja diante do Senhor, como aquele ladrão. Então, o convite do Senhor para você nessa noite é esse. O Senhor me deu essa palavra no decorrer dessa semana. Eu fiquei pensando sobre essa palavra, ruminando essa palavra. Eu fiquei me lembrando de pessoas que vão casar no nosso meio. Nós temos duas pessoas, aliás, três, né? A Dilma, levanta a mão, Dilma. Glória a Deus, aleluia. A Dilma vai se casar, posso falar a data? Dia 16 de dezembro, né? Glória a Deus, é um sonho realizado, né? Resposta de oração, ela está muito feliz, Então, que a igreja também continue orando, intercedendo pela vida dela. O Senhor me deu a honra de celebrar esse casamento, né? Glória a Deus, uma grande vitória que o Senhor deu para ela. E também a Thelma e seu Alencar. Glória a Deus. Deus é fiel, né? Então, também, o Senhor, eles vão se casar. Glória, dá aplausos para ele, gente. Ó, os meninos estão tudo com uma inveja santa. Estão tudo com a inveja santa. Mas o Senhor Alencar depois vai impor as mãos sobre eles, vai liberar unção. Né? O Senhor Alencar chegou na igreja em pouco tempo, né? Em pouco tempo já arrumou aí a varoa dele, né? Aí a Thelma vai jogar o buquê, né? Aí as irmãs vão receber em nome de Jesus. Mas vai ser uma grande bênção. Então eu me lembrei de quem vai casar, né? Porque normalmente quem vai casar convida todo mundo? Convida qualquer um? A não ser que a pessoa seja muito rica, mas mesmo a pessoa sendo muito rica, ainda ela não vai convidar qualquer um. Ela tem uma lista, não é verdade? E às vezes fazer a lista de casamento é difícil, porque a gente coloca um, daí lembra que tem mais outro, tem mais outro, tem mais outro. Gente, é um estreito. Eu me lembro quando nós casamos, a gente não ia fazer nada, a princípio não ia fazer, mas o Senhor me deu uma palavra e uma visão. Quando nós ainda nem tínhamos pensado em nada disso, o Senhor falou para mim pessoalmente que eu ia casar. E o Senhor falou assim para mim: você não gosta de festa, mas no seu casamento vai ter festa. Olha que coisa tremenda, o Senhor me mostrou de noiva assim, o Senhor me deu uma visão. Isso foi bem antes da gente... O Senhor falou que eu ia casar, só isso que o Senhor falou, nem sabia como que seriam os trâmites, né? E nós, a gente não queria fazer nada a princípio, aí foi, aí o Taíde: não, eu quero fazer, porque eu quero fazer e tal, e todo mundo falando, e eu não queria, mas aí no fim a gente acabou fazendo uma recepção para 80 pessoas. Você imagine como foi difícil, né? Fazer uma recepção para 80 pessoas, não foi fácil, teve pessoas até que... ficaram assim meio chateadas comigo. Falei: olha, eu não tenho o que fazer, 80 pessoas é minha família. 80 pessoas é a minha família e pessoal da igreja, que era a nossa igreja, estava bem no começo. Como eu falei para vocês, éramos 6, né? Então era minha família e pessoal da igreja. Então teve pessoas até que ficaram assim um pouco chateadas. Mas o que eu quero frisar é o seguinte: numa festa de casamento, você não dá convite para todo mundo. Você dá convite para pessoas que são pessoas especiais para você. Não é verdade? Pessoas da sua família, pessoas conhecidas, pessoas especiais. Então, o que eu quero frisar com isso? E esse convite, ele não é entregue assim de última hora. Normalmente se entrega o convite bem antes. Não é verdade? Então, o que está acontecendo hoje? O Senhor está te entregando esse convite. Dessa festa, dessas bodas do Cordeiro. O Senhor está te convidando para você fazer parte dessa festa hoje. E Ele está te convidando para participar também daquela grande festa, naquele grande dia. Só que uma coisa curiosa é que os noivos entregam os convites e pronto. Depois, no dia do casamento, qual é a preocupação da noiva e do noivo? É com eles, em se arrumar e tal, e preparar. Eles não vão ficar ligando para os convidados: e aí, você vai vir? Você vem? E tal. Ele não vai fazer isso. Então, o que eu quero frisar é isso, que o Senhor, Ele está nos convidando. E nós vimos aqui qual foi a posição desses convidados. Vamos ver aqui. Olha só o que eles falaram, né? Mas eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. O outro diz: comprei 5 juntas de boi e fui testá-las. Peço que me dispenses. Ainda o outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. Vocês acham que essas desculpas são verdadeiras, né? Olha só, para um convite tão especial. Então, essas pessoas, elas negligenciaram, elas não valorizaram, elas deram desculpas esfarrapadas. Porque, peraí, se a pessoa comprou 5 juntas de boi e ia testá-las, no dia, num dia tão especial, por exemplo, nós dizemos que nós amamos a Deus, não é verdade? Como que nós podemos amar a Deus se nós muitas vezes damos tantas desculpas para não estar com Deus, para não estar na casa de Deus? Nós entendemos que quem ama quer estar perto, não é verdade? Então, é a mesma coisa. De você, de repente, comprar um carro, né? Hoje não se compra juntas de boi, praticamente, aqui, pelo menos aqui na nossa cidade. Mas é a mesma coisa de você comprar um carro lindo, maravilhoso, luxuoso, e falar assim, ah, não posso ir para a igreja, não, que eu vou testar meu carro. O que vocês acham que Deus ia achar disso? Nossa, eu andei a pé até hoje, nunca tive carro. Agora Deus me deu um carro maravilhoso, mas eu não posso ir para a igreja, que eu vou testar meu carro. O que vocês acham que Deus ia achar disso? Né? Aí o outro diz, né, vamos ver aqui qual é a próxima desculpa, né? Comprei 5 juntas de boi, comprei um campo, né? Comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Então, essas pessoas, elas estão dizendo que não podem atender o convite de Deus por causa daquilo que elas receberam. Será que tem lógica? Por exemplo, eu me casei, e eu não posso servir a Deus. Você já pensou uma mulher que ficou bastante tempo sem se casar, esperando aí, né, o casamento, e aí, de repente, Deus abre as portas, dá para ela um casamento, um marido, aí ela fala assim, ah, eu não posso mais ir para a igreja não agora, vou ter que ir mais esporadicamente, porque agora eu tenho que lavar, tenho que passar, tenho que cozinhar. O que vocês acham que Deus ia achar disso? Com certeza Deus não ia gostar nem um pouco, não é verdade? Por quê? Porque a bênção, aquilo que Deus nos dá, não é para nos tirar da presença dEle. Eu lembro que tinha uma irmãzinha aqui na nossa igreja faz bastante tempo, e ela gostava do Taíde. Aliás, tinha várias aqui, né? Mas ela era uma das que gostava do Taíde. Aí, eu lembro que um dia ela falou assim, a gente estava fechando a igreja e indo embora, ela falou assim, porque se eu tivesse um marido, eu estava em casa esquentando meu pé. Aí o Taíde falou, por isso que você não tem. Né? Por isso que você não tem. Então, quando nós casamos, nós já tínhamos a disposição. Nós entendemos que quem nos uniu foi Deus. E que o propósito pelo qual Ele nos uniu não foi para a nossa mera felicidade, mas foi em prol do reino dEle. Eu mandei um videozinho sobre casamento no grupo de líderes. Quem assistiu? Muito forte. Qual foi por que eu me casei? Qual foi o motivo que eu me casei? Eu mandei até no grupo de jovens também, porque eu achei muito interessante, porque os jovens precisam entender qual é o motivo pelo qual eles se casam. E quem é casado também tem que entender qual é o motivo pelo qual ele se casa. Então, o cristão ele tem que entender que o casamento dele tem um motivo, tem um propósito. Deus ele quer usar isso. Por exemplo, Deus não nos dá um casamento para a gente sair da presença dEle. Ah, agora eu casei, eu não tenho mais tempo agora de ir para a igreja. Ou eu comprei um carro e antes eu não podia sair muito porque era difícil sair a pé. Mas agora de carro dá para eu sair, então não dá mais para eu ir para a igreja. Ou então eu comprei uma chácara, comprei um sítio e agora eu não tenho mais tempo de servir a Deus e ir para a igreja. É mais ou menos isso que essas pessoas estavam falando. E sabe o que isso significa? O que significou isso? Deus ficou irado. Deus ficou furioso. E Deus não gostou da posição daquelas pessoas. E Deus falou para o seu servo, vai na rua aí e arruma qualquer um que estiver aí. Pega os coxos, pega os aleijados, pega o cego. Pega todo mundo que estiver aí e traz, para que não haja desperdício. Quem aqui já teve a experiência de fazer uma festa? Espero que ninguém. Fazer uma festa e os convidados vão aparecer. É muito chato, né? Você já teve? Oh, Jesus, misericórdia. Eu nunca tive, até mesmo porque eu não faço festa, quase faço festa nunca. Olha só, por que não me convidou que eu tinha ido? É triste, né? Você imagina. Você chorou? Oh, Senhor Jesus, se tivesse me convidado, eu não tinha faltado. Então, é muito triste isso, né? A pessoa prepara uma festa. Eu sou uma pessoa que eu não ligo muito para a festa, não. Eu não ligo para a festa, eu não tenho paciência de fazer festa, não me envolvo com festa. Eu gosto de ir na festa, mas eu não gosto de fazer festa, né? Então, mas tem gente que gosta, tem gente que ama, que tem prazer, que arruma tudo, aquela mesa linda, maravilhosa, coloca os copos, tudo lindinho. Então, é muito triste e frustrante, né? Você fazer uma festa e os convidados não irem. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Aí, o dono da festa ficou chateado, falou, vai lá na rua e traz quem estiver lá. O importante é que a minha casa fique cheia. Então, esse texto ele tem uma representação que os primeiros que foram chamados por Deus foram o povo de Israel. Só que eles rejeitaram Jesus. E aí nós somos esses coxos, esses aleijados, esse povo aí que entrou de última hora nessa festa, né? Mas, com tudo isso, nós precisamos entender uma coisa. Coloca para mim Mateus. Tem um outro texto que ele fala sobre essa mesma festa. É Mateus 22, de 1 a 14. Eu vou ler só o finalzinho. Fala mais ou menos a mesma coisa, apenas com um diferencial. Mateus 22, coloca um pouquinho para frente, eu vou falando. Coloca do 12 em diante, só para me mostrar aqui a diferença. Que fala praticamente da mesma coisa, só fala uma coisinha diferente. Dá para colocar? Amém. Então, diz assim, ó. E ele lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então, o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as suas mãos e os pés e lancem para fora nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Pode colocar o próximo. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, esse texto aqui, ele conta basicamente a mesma história que nós lemos lá em Lucas, com um diferencial. Que é esses convidados que foram de última hora, o rei encontrou um deles e falou assim, como que você entrou aqui sem vestes nupciais? Tipo assim, você está aqui, mas você não está trajado adequadamente. E ali o rei falou, isso aqui é uma metáfora, é uma parábola para nós refletirmos, e o rei falou, você não está vestido adequadamente. E ali ele foi lançado fora. E ali o Senhor ele fala, né, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, o reino de Deus ele está à disposição, ele está aberto para todos. Todos têm a liberdade de estar na igreja, de entrar na igreja. A igreja hoje, nós estamos no tempo da graça, as portas estão abertas. As portas estão abertas. Dentro da igreja tem todo tipo de gente que você possa imaginar. Porém, mais do que estar dentro da igreja, nós precisamos estar em Cristo. A palavra do Senhor precisa estar em nós. Lá em João 15 fala, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, mais do que... vai entrar, que nem naquela grande festa, entrou todo tipo de gente. Dentro da igreja também. Mas não é só entrar dentro da igreja. A palavra de Deus e a vida de Deus precisa entrar dentro de nós e trazer mudança. Nós precisamos trocar as nossas vestes. A palavra do Senhor fala sobre o sacerdote Josué, que ele estava com as suas vestes sujas. E Satanás estava acusando ele, porque ele estava com as suas vestes sujas. Mas ali o Senhor trocou as vestes dele. Então, o Senhor Jesus vai vir buscar o seu povo, vai vir buscar a sua igreja. Mas é necessário que nós estejamos trajados de forma adequada. É necessário que nós estejamos com as nossas vestes limpas, com as nossas vestes puras. Hoje não é culto de ceia, mas o culto de ceia é um culto para nós nos lembrarmos disso, para nós nos lembrarmos do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E uma das qualificações para a pessoa participar da ceia, da mesa do Senhor, ela ela ter Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Ela estar em comunhão com Deus e com a sua igreja local. Então, esse é um dos requisitos para nós participarmos da mesa do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja. Porém, nós precisamos estar vestidos adequadamente. E a palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus vai fazer uma seleção. É como você vê lá, mil vagas não tem, né, gente? Quantas vagas que tem normalmente aí quando vocês vão fazer entrevista de emprego? Hã? Tem algumas vagas, né? Mas, aliás, tem várias pessoas lá para preencher a vaga. Mas só tem uma vaga, duas, três ou quatro ou cinco. Então, quem que vai preencher a vaga? Quem for melhor qualificado. E eu quero te dizer que no reino de Deus também não é diferente. Nós temos que ter qualificações para nós fazermos parte desses escolhidos. Não apenas ser chamados, mas nós também precisamos ser escolhidos. Amém? Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero chamar aqui o Ataíde. E eu quero pedir também que coloque aquele